esta iniciativa prensou bem no seguimento de um desafio que foi lançado por uma jovem da freguesia e que nós acedemos de bom grado, achamos bastante pertinente. Portanto, pretende-se colocar uma árvore que terá 3 metros de altura, são cerca de 500 quadrados em crochê. Foi construída com a participação de toda a comunidade, não só da sede freguesia, mas também das localidades anexas, nomeadamente da Aldeia Formosa, da Sobreza, das Seixas, e simboliza a resiliência e a persistência desta comunidade após a tragédia que fomos vítimas do incêndio de outubro do ano passado. Pretende também salientar a importância que a floresta tem na vida de cada um de nós. Foi mesmo o juntar a população num projeto que resultou numa árvore bastante bonita. A árvore vai ser colocada na Rotunda das Ovelhas. Temos outras decorações. Nós também lançámos desafio à própria comunidade, às escolas, à IPSS. A escola primária não terá disponibilizado já, mas vão colocar um presépio na zona da igreja, mais para o meio do mês. No entanto, o Jardim de Infância irá decorar o centro da localidade, o centro do Seixo, ali o Largo do Cruzeiro, e a IPSS, o Centro Social e Paroquial, terá uma decoração na Rotunda de Sangarim, portanto, a rotunda que dará acesso à Sobreza. Já a rotunda da Anta, que se situa no cruzamento das Seixas com Felgueira Velha, terá uma decoração que será levada a cabo pelos moradores daquela zona. É um pouco surpresa ainda. De qualquer forma, também teremos, e à semelhança de anos anteriores, a decoração com um presépio na zona da praça. Essa é a comunidade da Rua do Cabo, Rua Rainha, Zona Mafalda, que irá colocar à semelhança de anos anteriores. Acho que é uma iniciativa, no geral, que pretende dar alguma vida à freguesia, à localidade e também à partilha entre as pessoas, entre os pares.